Eu bebo sim. Tem gente que não bebe. Eles não conhecem a música. É assim, ó. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim. Comecei a beber um dia porque eu me senti. Me deixaram mal acostumado. Você me deixou mal acostumado com o seu amor. Então volta, traz de volta o meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Versão alcoólatra, não embriagado. Você me deixou não embriagado com o seu amor. Então volta, traz de volta o meu uísque. Sem ele eu não posso ser feliz. No tênue isso serve uma pinga de engenho, viu, gente?